beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e esse é mais um episódio da nossa mid-season, onde a gente vai apresentar um outro podcast. E hoje a gente tá aqui com o Thiago Compan. Fala um oi aí, Thiago. Fala aí, beleza? O Thiago Compan, ele tem um podcast que é o Empreendedor a Todo Vapor, que fala sobre empreendedorismo, certo? Isso aí mesmo. Mas antes, eu preciso falar para você sobre a nossa campanha Assine o GugaCast. Você sabe que lá no apoia.se/GugaCast, apoia.se/GugaCast, você consegue se tornar um assinante e fazer parte do grupo secreto do GugaCast no Facebook. E nesse grupo secreto você tem acesso a conteúdo exclusivo todo dia, você pode participar com a gente, comentar sobre o programa, tem uma galera lá e a gente conversa sobre os programas, sobre o que está acontecendo, a gente troca ideias, a gente vai selecionar alguns dos assinantes para participar da próxima temporada, e com apenas R$15 você consegue se tornar um dos nossos assinantes. Se você não quiser assinar com R$15, a gente ainda tem a opção de assinar com R$5 e você ganha um obrigado como esse que vai aqui agora para todos os assinantes de R$5. Obrigado. E se você quiser assinar com R$10, você ganha um obrigado personalizado com seu nome no último episódio da segunda temporada, que vai rolar, a gente não sabe como e o quanto que ele vai ser especial. Muito especial, mas a gente não sabe exatamente como também. Thiago, fala um pouco sobre o Empreendedor a Todo Vapor. Sobre o que é o podcast, qual é a sua ideia? Apresenta ele pra gente. Beleza, Guga. O Empreendedor a Todo Vapor foi um podcast diário. Eu falo foi porque eu dei aquela pausa de você pensar em coisas novas. Mas foi um podcast diário, que foi de 2015 até 2016, e teve 294 episódios. Então é algo que, cara, tomava muito tempo, mas foi muito bom que eu conheci muita gente. Ele tem a proposta de apresentar novos empreendedores que não aparecem em capa de revista, nem em nenhum lugar assim quase. Mostrar esses empreendedores, como é que eles lidam com o desafio, como é que eles tiveram a ideia deles, como é que eles tocam a empresa, como fizeram a primeira venda. É como se fosse para apresentar mesmo aqueles empreendedores para você ouvinte ir lá e falar com eles depois. Então é legal que já teve entrevistado que fechou venda com outro entrevistado, já teve entrevistado que vendeu pra caramba porque foi conhecido depois do Ivapo, e eu sempre mantive essa linha, cara, que foi muito bom, e eu também fiz um bom networking. É, eu vi esse episódio que a gente vai ouvir hoje aqui, o episódio número 13, certo? Que foi o que eu participei, e eu vi que ele chegou até o episódio 290 e tantos, né? Você falou aí. 294. Legal. São sempre as mesmas perguntas, né? Por que que eu pensei? Como seria diário, para não me tomar muito tempo, eu fiz um básico de perguntas ali. E porque cada pessoa é uma pessoa. Então, você vai responder de um jeito, outra pessoa vai responder de outro jeito. Que são, as pessoas são diferentes. É por isso que as perguntas são as mesmas. O que que mais te surpreendeu, assim, nessa... A gente vai ouvir daqui a pouco as perguntas todas e tal. E a ideia do programa aqui é convidar a galera a ouvir os outros episódios do Evapor, porque, de fato, é bastante... Até por eles serem meio curtos e terem as mesmas perguntas, é bastante enriquecedor, assim. É bem fácil de você poder comparar uma coisa com a outra, sabe? O que mais te surpreendeu nessas respostas? Cara, o que mais me surpreendeu foi exatamente como são pessoas diferentes, são respostas diferentes. Então, vamos supor, no começo, um dos primeiros programas, até uma das perguntas que eu faço pra você, é o como é que é a sua primeira hora do dia. Então isso daí me surpreendia por quê? Porque as pessoas, cada uma faz uma coisa. Você deu a resposta mais que... eu nunca pensaria que você daria. Você falou e pensou assim, ah, eu faço tal coisa. Aí você voltou, não, peraí. E deu uma outra resposta. Não vou dar spoiler aqui do programa, né, para as pessoas ouvirem. Então, quer dizer, eu não esperava. E é legal, até fica de feedback ou não, né? Muitas pessoas pensaram que você foi um pouquinho arrogante na entrevista. E eu fui lá e eu te defendi e falei assim, não, cara, não é arrogante. Eu tô entrevistando a pessoa para ela falar o que ela pensa e acabou. Não importa, entendeu? Então você falou o que você é e acabou. É isso que eu quero. Quero que a pessoa seja o mais transparente possível. E é isso que eu vejo em cada programa, em cada entrevistado. É, na verdade, quando eu gravei isso, eu ouvi o episódio depois e de fato não ficou muito claro, assim. Mas eu tava tentando fazer uma brincadeira, entendeu? Começar respondendo a resposta padrão que todo mundo dá e depois falar, não, tô de sacanagem, eu não faço nada disso. Mas de fato, como é só o áudio, né, como você não tá vendo a minha cara ali fazendo isso e tal, não pareceu isso, né, pareceu que eu tava falando sério o tempo inteiro. E... é porque as pessoas não te conhecem, assim, eu vi que muitas pessoas falaram isso pra mim, tipo, não ouvia o Braincast, não ouviu nenhuma participação sua no Nerdcast, então as pessoas ficam assim, pô, mas o cara foi meio escroto. Eu falei, não, cara, é o que o cara é, pra mim é normal, entendeu? Tipo, você não foi escroto, você tava fazendo uma brincadeira pra mim, entendeu? É, eu tava brincando, eu tava realmente brincando com a ideia de que todo mundo fala, a gente pode falar aqui, as pessoas vão ouvir depois, vão entender melhor, mas todo mundo fala que acorda 6 da manhã e coisa assim, então eu comecei respondendo a mesma coisa que todo mundo fala, ah, acordo às 6 da manhã, faço um monte de exercícios e tal. E na verdade não é, cara. Eu não consigo acordar cedo, eu acordo tarde. Eu, na verdade, eu acabo acordando um pouco cedo, mas eu acordo de mau humor, eu não consigo produzir e tudo mais. E eu tava tentando falar isso, porque eu achei que essa seria a minha melhor contribuição. Sim. Eu mostrar um pouco da realidade, ó. Você lê aí em todas as revistas, sabe? Mostra o Abílio Diniz correndo maratona, sabe? E eu não faço isso. Eu nunca consegui. Eu não faço isso e mesmo assim eu me saí bem aqui no meu projeto e tudo mais. Então você não precisa muito. Era essa a ideia que eu tava tentando passar ali. É aquele mito do 5 AM Club, né? O cara acorda 5 horas da manhã e faz poada de coisa, enquanto você tá dormindo já tô trabalhando. Mas é, a vida é assim, cara. Cada um tem o seu momento. E você, normal. Cara? O que você faz? Começa a primeira hora da manhã. Primeira hora da manhã, cara, acorda às vezes tarde mesmo. Eu tenho uma empresa de tradução com a minha esposa, então a gente já pega e já trabalha logo. Eu sou da parte de vendas da empresa. Uhum. Então eu já começo aí mais tarde, que eu vou malhar, almoçar, fazer essas coisas. E como eu tô um pouquinho parado do podcast, tô tentando fazer outras coisas também, como vídeo de vendas, alguns resumos de livro e por aí vai. É, eu vi no seu blog lá, tem um monte de dicas, assim, ele é muito sobre isso, né? Sobre vendas e tudo mais. Isso. Cara, eu sempre fui vendedor. Desde pequeno eu falo que eu sempre vendi desde figurinha, bola de gude, por aí vai. Uhum. Então eu já trabalhei em muitas empresas que não tinha treinamento de vendas, o gerente não era gerente nada, não dava nada, falava nada sobre vendas, nenhuma reunião. Então eu tentava fazer algo que eu pudesse mostrar para os meus amigos, meus colegas lá no trabalho, como você poderia vender mais, além de estar vendo ali que eu estava vendendo, que eu sempre passava das metas, como mostrar para as pessoas também na internet o que dava certo e o que dava errado. Então isso me motivava cada vez mais, não só escrever, como também testar outras abordagens, argumentações de vendas e por aí vai. E, pois é, e o blog é bastante sobre isso, né, cara? Eu vi que tem até um post lá sobre como sair bem em entrevista de emprego, porque no fim é um pouco. Entrevista de emprego é um pouco vendas também, né? É vendas, cara. É o que eu fazia no Empreendedor do Vapor, de ir lá e conversar com o possível entrevistado. Pra mim também era um tipo de vendas. Porque mal ou bem eu tinha que pesquisar sobre aquele entrevistado. Até pra chegar em você, Guga, eu tive que fazer uma boa pesquisa pra achar o teu e-mail, o e-mail certo pra falar contigo, pra entrar em contato contigo. Então você tem toda aquela escadinha de vendas pra você fazer até o pós-venda. Sim, legal, cara. É, a minha empresa aqui, uma das empresas que eu trabalho aqui, que é a Bubox, ela é uma empresa, basicamente uma empresa de vendas, né? A gente... Sim. Isso tá na nossa apresentação, assim, no nosso PowerPoint. O segundo slide é, somos uma empresa de vendedores, porque é isso que a gente tá lá pra fazer. E eu acho isso bastante importante também, porque eu acho que no Brasil existe uma... Eu não sei porquê, mas existe a ideia de que o departamento comercial, ele é um pouco menos glamouroso, sei lá. É isso aí, é o que traz dinheiro, né, também. É, e nos Estados Unidos, como comparação, é o contrário, cara. O cara que trabalha no comercial, ele é o vencedor, assim. Então, esses filmes de Wall Street, sabe? É, o próprio filme Wall Street, que tem o Michael Douglas, o Lobo de Wall Street com o Leonardo DiCaprio, se bem que ele é um cara meio do mal, assim, mas vários desses filmes que mostram um cara bem sucedido na carreira, não sei o que, esse cara é um vendedor. Esse cara é um cara que tá na área comercial. E eu acho que isso devia ser mais bem visto, sabe? Devia ser algo mais legal. Por isso que eu faço questão de, na minha empresa, ter escrito lá, somos uma empresa de vendedores. A gente tem orgulho disso, tem orgulho da ideia de ser um vendedor. É, o que no Brasil, o vendedor geralmente é aquela pessoa que não conseguiu fazer nada na vida e, ah, vou vender qualquer coisa no shopping, vou vender qualquer coisa por aí. Então parece que diminuiu bastante, mas não, cara. Vendedor, que é vendedor mesmo, a pessoa sabe desde antes de entrar em contato com o cliente, sabe o que vai fazer até o pós-venda e vai continuar com aquele cliente por anos. É, eu acho também, cara. Você sabe que tudo na vida se explica com metáfora de futebol, né? Ah. E o vendedor é o artilheiro, cara. É o cara que marca o gol. É, todo o resto do time é mega importante. Não se chegaria em lugar nenhum sem ele. Mas o vendedor é o camisa 9 ali, cara. Ele é o cara que tá na linha de frente. Exato. E é legal. E o seu blog é legal. Convido todo mundo a ir lá e conhecer também. Como é que o blog tem o seu nome, né? Não é... Isso, é Thiago Compan, Thiago com H. C-O-M-P-A-N de navio.com.br. Então, convido todo mundo a ir lá pra ver as dicas de vendas lá, porque eu verifiquei agora, essa semana, né, quando a gente combinou de que ia gravar e tal, e tá realmente muito maneiro, muito legal. E eu ouvi também o Empreendedor a Todo Vapor, que é um podcast muito legal, os episódios são muito curtos, então dá pra ouvir vários, um seguido do outro. A diferença, os tipos de empresa que estão lá, quer dizer, não é só, tipo, empresa de tecnologia, ou só empresa de publicidade, né, assim... Tem todos os tipos de empresa e eu aprendo bastante. Eu, pelo menos, eu aprendo bastante com o programa. Ótimo. Beleza? E vamos ouvir agora, então, o episódio número 13, que eu participei. E desculpa aí se eu pareci um pouco arrogante. Valeu, Thiago. Fechou? Adeus. Empreendedor a Todo Vapor, número 13. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a Todo Vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a Todo Vapor. Eu quero agradecer pela audiência e lembrar que você pode classificar o programa no iTunes. É só dar 5 estrelas e o seu nome constará no próximo Ivapor. É fácil, apenas procure por Empreendedor a Todo Vapor no iTunes e classifique. Eu conto com a sua classificação. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Guga Mafra. Guga, você está preparado para decolar? Vamos lá. Então beleza. O Guga é CEO da FTPI Digital, host e editor de e-mail no Braincast. Guga, aproveita e fala mais um pouquinho de você. Eu acho que é isso aí, eu sou publicitário, sou empreendedor, eu sou sócio também da Amazing Pixel, que é uma network produtora de vídeos, uma network do YouTube, e também sou CEO da FTPI Digital, como você falou. Legal. E aproveitando isso, assim, se você estiver numa reunião de negócios, estiver num coquetel também de negócios, como você se apresenta e apresenta o que você faz em 10 segundos? Eu me apresento dessa maneira. Eu falo que eu sou publicitário, empreendedor, sou sócio da Amazing Pixel, sou CEO da FTP Digital. E aí eu explico o que essas empresas fazem. A Amazing Pixel é uma network do YouTube, então a gente veicula conteúdo dentro do YouTube e faz publicidade integrada dentro desse conteúdo. E na FTPI Digital, a gente é uma sales house, a gente é uma empresa que vende publicidade, vende espaço publicitário em diversos sites e diversas plataformas de conteúdo, como Spotify, o Jovem Nerd, Brainstorm 9, o Tecnoblog, enfim, mais umas 20 empresas de conteúdo aí. Sim, é bem vasto, né? Muito grande mesmo, legal. Eu não sei se eu consegui em 10 segundos, mas em geral, pessoal, eu espero terminar. Ah, sim, normal. E como são os seus primeiros 60 minutos do seu dia? Cara, eu levanto 6 da manhã e aí eu vejo todos os meus e-mails, leio todas as notícias. Na verdade, mentira, eu não faço nada disso. E eu sou péssimo de manhã, eu não sou nada produtivo de manhã, eu tenho uma dificuldade muito grande para acordar. E eu acho que o que eu posso dizer de conselho, de legal aqui do ponto de vista de carreira é que a melhor coisa que eu fiz foi parar de brigar com isso, sabe? De ficar tentando acordar cedo, ser produtivo de manhã, porque você lê que várias pessoas fazem isso e tal. Eu acho que todo mundo que diz isso é mentira, porque é muito bonito e você não precisa comprovar. E eu não faço isso, cara. Eu acordo na hora que eu tenho que acordar, eu não acordo super cedo, eu acordo bem devagar, eu tomo café da manhã calmo, eu só leio as notícias. Eu produzo muito pouco de manhã. Eu produzo bem no fim do dia e eu direciono minha agenda baseado nisso. É legal. Cada um tem realmente o seu horário, né? É porque fica bonitinho, geralmente, falar, não, acordo 5:30 da manhã, me exercito, corro, para antes começar, para depois fazer tudo. Mas bonito falar isso, porque parece nobre, né? Parece algo, tem uma certa nobreza nisso, de você dizer que você levanta cedo, como um agricultor e tal. Cara, eu não trabalho em agricultura, eu não preciso trabalhar junto com o sol. E eu, na verdade, eu procuro respeitar a natureza, a minha própria natureza, e não ficar brigando com isso, porque senão eu passo a manhã tentando ser produtivo quando meu corpo não tá ligado para isso, e na hora que eu tô indo fazer outra coisa, sabe? É bobeira fazer isso. Verdade. E qual foi aquele momento que você percebeu que era isso mesmo que você queria fazer? Aquela sacada que você teve? Então, eu nunca tive, isso nunca aconteceu, isso nunca teve, nunca rolou esse momento. Teve, quando a gente montou a FTPI Digital, isso era uma demanda da empresa, porque o principal produto da FTPI era rádio, e rádio estava sendo ultrapassado em volume de investimento de mídia por internet. E a gente percebeu que a gente tinha que fazer alguma coisa nessa área. Então eu sentei na minha mesa e desenvolvi um plano de negócio. Pesquisei muito, trabalhei muito em cima disso até criar um plano de negócio que fizesse sentido. A gente apresentou esse plano de negócio para uma consultoria, para poder ter a prova de que aquilo ali tinha, de fato, alguma chance. Depois de fazer por isso, a gente ainda fez algumas alterações, porque viu que tinha algumas coisas que eram meio, que não eram muito realistas. E foi a partir daí que a gente começou a trabalhar. Então, teve esse momento romântico, sabe, eu tive uma ideia e corri atrás dela. Não, a gente viu uma necessidade no mercado e trabalhou para suprir ela da melhor maneira que a gente podia. Legal. E qual foi o seu pior momento como empreendedor? O pior momento, como você superou esse momento e qual foi a lição que você aprendeu? Eu tive alguns piores momentos. Não foi um só. A gente... Acho que todo empreendedor Pelo menos da maneira que a gente faz aqui, sem investimento. A gente nunca teve um grande investidor que trouxe milhões e a gente fez um plano e executou. Nunca foi assim. A gente sempre teve que partir do zero e ir crescendo organicamente aos poucos. E quando você faz isso, você trabalha muito, você trabalha um volume. Você tem um volume de trabalho muito grande e o resultado é muito lento. Então você passa muito tempo trabalhando e no final do dia ou no final do mês você não, é quase imperceptível a evolução que aconteceu. E isso é muito difícil, isso dá muita vontade de desistir, porque te dá a sensação de que, poxa, eu corri o dia inteiro, não saí do lugar, corri o mês inteiro e tô parado no mesmo lugar ainda. E a maneira que eu consegui superar isso, isso aconteceu várias vezes, não foi uma vez só, principalmente nos 3 primeiros anos. Então, a maneira que eu consegui superar isso foi colocando no papel, sabe? Tá, eu não tô conseguindo enxergar o resultado aqui, mas vamos tirar a prova de se ele existe ou não. E aí, colocando no papel, você consegue ver. Tá tendo um crescimento aqui, tá tendo uma melhora aqui, isso aqui tá maior, sabe? Então, às vezes, você não consegue ver o resultado a olho nu, o que você tem que fazer é estudar, avaliar para ver se o resultado tá realmente aparecendo. Sim, você conseguiu mensurar mesmo. Exato. Você tirou alguma lição disso? A minha lição é essa, você não pode empreender, você não pode basear os seus resultados só em impressões. Isso é algo muito comum, sabe? Eu tenho a impressão de que não está dando certo, então não está dando certo. Não, cara, tira a prova, tá? E vale para o outro lado também. Eu tenho a impressão de que está dando certo, então eu vou embora. Não, tira a prova também de que está dando certo. Então foi assim que... É isso que eu recomendo. Essa é a minha lição aprendida. Você sempre tem que colocar as coisas no papel, mensurar e verificar de uma maneira racional e não emocional se aquilo está dando certo ou não. E o que mais de inspirador você faz hoje que você possa descrever para os nossos ouvintes? Como assim? Você está falando o que eu faço que pode inspirar outras pessoas? Algo assim, que seja de inspirador para você, que você vê que te move todos os dias e que você possa passar isso para os ouvintes, que possa também servir de inspiração. Eu não sei, cara. Eu não sei dizer algo que eu... Eu acho estranho eu chegar para as pessoas e falar assim, ó, inspire-se por essa minha atitude aqui. Eu acho que a pessoa que se inspira é que poderia dizer isso, mas acho que talvez o que seja legal dizer é que eu poderia até fazer uma conversa aqui com você ou com... Eu poderia até querer passar uma imagem de uma pessoa perfeita, igual a que a gente estava falando no começo de acordar cedo, sabe? Uma pessoa Sim. perfeita que acorda cedo, que tá sempre produtivo, tá sempre alerta, não sei o quê. E a verdade é que eu não sou. Embora eu tenha montado 2 empresas de sucesso e lucrativas que só crescem, a gente cresceu aqui na FTP Digital, a gente tá crescendo 50% até agora, no ano de crise. Então, eu tenho uma história de bastante sucesso, a gente fez coisas funcionarem. E eu não sou perfeito, eu falo bobagem, eu fico ansioso, às vezes eu falo mais do que eu devia, porque eu procrastino, sabe, eu sento para fazer uma coisa e faço outra. Tudo isso que esses empreendedores têm biografia, coisa assim, falam que nunca fazem, eu faço direto. Sim. Porque eu sou normal, cara, porque é humano fazer isso. E geralmente quando as pessoas estão montando uma imagem, trabalhando uma imagem e tal, elas tentam amenizar isso. Não sei, eu acho que o que eu posso dizer é que eu não sou... É que essas biografias, elas nunca são verdade e às vezes isso pode ter um efeito contrário, sabe? Ao invés de ser inspirador, ele é desencorajador. Sim. É igual essa história de modelo de beleza, sabe? Esses modelos que são ultra magras, que tem um corpo ultra definido e, na verdade, isso é muito Photoshop, coisa assim, aquilo ali é inviável para uma pessoa normal. Acho que talvez aconteça isso. Talvez a imagem que esses homens de negócio de sucesso e tal colocam acaba sendo mais desencorajadora do que inspiradora. Então, eu acho que o que eu posso falar de inspirador é isso. Nunca é assim. Tem muito Photoshop nessas histórias. Perfeito. A gente vai entrar agora na rodada final, que são perguntas com as respostas rápidas de até 30 segundos. Tá bom? Tá. Beleza, você cronometra aí. Pode deixar. O que te segurava para não ser um empreendedor? Cara, nunca aconteceu. Eu não tinha um desejo represado de ser um empreendedor e alguma coisa me segurava. Foi só algo natural na minha carreira. E eu fui empreendedor dentro de uma empresa, uma história um pouco diferente. Eu não fui do zero e montei minha própria empresa e tal. Eu estava numa empresa, essa empresa, que era a FTPI, essa empresa precisava de criar uma nova operação e me deu essa tarefa e eu cumpri. Então, na verdade, isso nunca aconteceu. Isso foi só um desafio que apareceu e eu aceitei. Legal. Qual foi o melhor conselho que você recebeu? Não sei se é um conselho que eu recebi, mas é uma conclusão que eu cheguei e é essa que eu acabei de falar. Nunca acredite em tudo que você lê. Assim, sempre duvido um pouquinho de histórias que pareçam muito perfeitas e tal, porque nem sempre é assim. Tem muito... a gente aqui teve muita... Eu podia fazer uma história aqui para parecer incrível, que tudo deu certo e tal. Não, na verdade, tem muita coisa que dá errado. Você erra muito, você falha muito antes de... o processo, ter sucesso, ter muito sucesso significa ter falhado muito durante a trajetória. Acredito nisso também. E qual o hábito que você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Cara, é um hábito que eu não é que eu consiga manter ele sempre, mas me manter calado quando eu, em alguns momentos. Às vezes você tá em situações de muita pressão, onde você tem vontade de soltar os cachorros, soltar o verbo, e a melhor coisa é você ficar na sua, deixar o tempo passar e falar as coisas com frieza, depois de algum tempo. Eu acho que ter paciência, em momentos de pressão, você ter paciência e saber esperar para tomar uma atitude. E você possui algum aplicativo ou site que te ajuda sempre e que você pode compartilhar com os ouvintes? Em termos de produtividade, você tá falando? Sim. Cara, tenho, mas nada muito incrível, assim. Uma coisa que mudou muito minha vida foi o Mailbox, porque eu recebo muitos e-mails. O Mailbox é um aplicativo que você consegue jogar um e-mail para mais tarde só com um movimento do dedo. E você consegue se focar naquilo que está lá agora, que você precisa resolver agora. Quando você tem que lidar com muitos e-mails, muita demanda que vem por e-mail, você, às vezes, resolve aquilo na ordem cronológica, quando isso não é o mais correto. Às vezes, o mais correto é você resolver para a ordem de importância. E o Mailbox ajuda a organizar isso de um jeito muito rápido. Beleza. Evernote também? Eu não uso Evernote. Não usa, não? Não. Eu já tentei algumas vezes, mas eu nunca me... Sei lá, nunca me acostumei com ele. Perfeito. E qual livro você recomendaria para os ouvintes e por quê? Putz, cara, eu sou terrível nessa história de livro. Todo mundo fala disso. Ah, tem um livro, não sei o que mudou minha vida e tal. E eu realmente não tenho. Olha, eu recomendo... pode ser audiobook também. Eu sei. O que eu recomendo é isso. Audiobooks. Audiobooks são... eu praticamente não leio livros mais. Eu só ouço audiobooks, porque faz muito mais sentido quando você mora em São Paulo e passa algumas horas do seu dia no trânsito. E é uma boa forma de aproveitar esse tempo. Mas, sei lá, eu posso falar duas coisas sobre livros. Dedique seu tempo a ler livros de ficção e de histórias que você goste, que você não pode passar a vida toda só estudando. E dois, não acredite em tudo que você ouve, principalmente esses livros que falam sobre histórias de empreendedorismo. Tem um livro, Delivering Happiness, da história das Apples. Sim. Que é uma história de empreendedorismo e é um super livro legal, adorei ele. No audiobook ele é narrado pelo próprio autor, o que torna ele mais legal ainda. Mas, cara, nunca é aquilo ali que o cara... É o que eu falei pra você lá na frente. Essas histórias têm muito Photoshop nelas. Então fica sempre com o pé atrás. Sim. Agora vamos pra uma pergunta mais criativa. Tá. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo. Igual o nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todo o conhecimento e habilidade que sempre teve. Casa, comidas, contas, todas pagas. Você só tem um notebook e 5 mil reais. O que você faria nos próximos 7 dias? Se eu tenho casa, comida e todas as contas pagas, é sinal de que eu não tenho nenhum aperto e nenhuma pressa. Eu posso fazer as coisas com calma. Eu acho que eu ia guardar esses 5 mil reais aí e eu ia escrever, cara. Não sei se era essa resposta. Acho que você queria uma história de empreendedorismo, né? Como que não. Eu ia empreender? Olha, cada um tem um tipo de levada nessa pergunta. Então, cada um tem uma resposta diferente e é isso que enriquece. Eu acho... A minha ideia é... Se eu tivesse isso, se eu tivesse essa... Quando você me fala isso, você está me passando muito mais um cenário de tranquilidade. Ó, tá tudo certo. Você tem todo o tempo do mundo para fazer o que você quer. E até algum dinheiro. Se eu tivesse um notebook, eu nem ia precisar desses 5 mil reais aí. Eu ia pegar esse notebook e eu ia escrever. Eu ia me dedicar a fazer uma coisa que eu fazia muito tempo atrás e que eu parei e que eu pretendo retomar um dia, que é escrever. É ter o meu próprio blog. E aí talvez ele fosse essa história de empreendedorismo no futuro. Poder fazer eu mesmo, meu próprio site, meu próprio conteúdo. E escrever histórias de ficção, que eu gosto bastante. E que é algo que eu acabei deixando para trás aí na carreira. Antes de finalizar, eu quero te agradecer mais uma vez, Guga. Eu quero que você deixe um conselho para os ouvintes, se você tiver, e o melhor meio de entrar em contato com você. Um conselho sobre empreendedorismo? Um conselho sobre a vida. Um conselho sobre a vida? É. Cara, a vida é boa, mas ela não é justa. e você tem que saber lidar com isso. Você tem que sempre ter isso em mente. Acho que esse é um bom conselho. E você, as coisas não vão vir para você só porque você merece, mesmo que você mereça. O melhor meio de entrar em contato comigo é pelo Twitter, @GugaMafra. Eu sempre estou ligado e sempre respondo o pessoal por lá. Beleza. Mais uma vez, muito obrigado, Guga. Espero você em o próximo Empreendedor a Todo Vapor. E ouvinte, tudo que a gente falou aqui, livro, no caso do Mailbox, eu vou deixar tudo no post do podcast, tá bom? Um abraço e até a próxima. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?